pele a fritar. Muita fé pra abençoar, sem dar chance pro azar. Tentando se situar nesse mundo baguedá. Não se pode recuar para poder triunfar. Carrega seu patuá na sua pele a fritar. Muita fé pra abençoar, sem dar chance pro azar. Tentando se situar nesse mundo baguedá. Não se pode recuar para poder triunfar. Sozinho, menino do olhar perdido, aflito no mundo que fabrica o bandido. Esperto na cena, sua face é suspeita. Rua escura, ele se camufla na viela estreita. Estampado na peita, amargada vez. Como ele a conseguiu, tanto faz, tanto fez. Quando tinha 7, na fúria com canivete. Hoje completa 11, faz o corre da 12. Se identifica com um procurado na revista. A droga já o domina e ele sem saber se vai, se fica. Mas ó que fita, vários mano da quebrada que cresceram comigo envolvido na fita errada. E molecada, foco na missão. Atentos para os conflitos que nos traz ostentação. 997, quando cheguei aqui, mundão que já tava bom de nos confundir. Eu cresci vendo a corrupção, viatura que chegava e não acabava com a função. Vários irmãos que já estavam só o pó, a procura de pó na garganta, aquele nó. Mó B.O. Quando nós percebeu que o menino da função tinha a mesma idade que eu, fugiu dos braços de Morfeu, sem chances de sonhar. Caminhando no meu, sem sair do lugar. Carrega seu patuá na sua pele a fritar. Muita fé pra abençoar, sem dar chance pro azar. Tentando se situar nesse mundo baguedá. Não se pode recuar para poder triunfar. Menino, ouve a voz da tua mãe que diz: volta cedo pra casa. Menino, ouve a voz da tua mãe que diz: vê se volta. Agora ele é notado nas pistas ou na notícia. As margens da sociedade, na mira das milícias. A responsa segue a risca, ele não perde tempo. Foi essa forma que encontrou pra garantir o seu sustento. Vendendo, passando, tirando do outro. Que tem muito mais pra ele que tem tão pouco. Pipoco, ele não sente medo. Com os pés já calejados no caminho do veneno. Ave Maria, perdoa os tantos pecados. Este menino protegido por anjos armados. Um fato social, não é culpa de ninguém. Notei que no ato fatal quem engatilha é refém. Também é muito além dessa cena de terror. O menino não foi filho de doutor. Sem herança, sem esperança, se drogando pra esquecer o seu passado, as más lembranças. A lei, é tudo muito claro. E os homens da lei não vão deixar barato. Na pele é marcado um histórico de injustiças. Na pele preta, feridas, cobiças. Vida breve, breve vida, quanto vale o meu suor? Quanto vale a liberdade do menino digno de dó? O sonho é caro, mas pra quem desacreditar, assiste o seu triunfo, alabaguedá. Carrega seu patuá na sua pele a fritar. Muita fé pra abençoar, sem dar chance pro azar. Tentando se situar nesse mundo baguedá. Não se pode recuar para poder triunfar.